nota de repente lia. Cada dia para mim é uma novidade. Desse jeito eu piro, nem um louco eu vendo. Acontece tanta coisa no seu dia a dia que até me lembra as telas do cinema. Guaruarabá. Da minha cidade, de repente esquenta, de repente fria. Cada dia para mim é uma novidade. Desse jeito eu viro dela pra ver. Acontece tanta coisa no seu dia a dia. De repente fria. Cada dia para mim é uma novidade. Desse jeito eu miro.